Há momentos nessa vida que a gente cansa de tanto lutar. Em momentos ruins, me pego a pensar. Penso no sofrimento, no tanto que eu já lutei nessa vida. Me ver chorando agora, só porque nada conquistei. E diz aí, parceiro, levante a cabeça, aprenda a viver, aprenda a sonhar. País das maravilhas, pobre do raciocínio. Tô fraco, indefeso, se pá, desprotegido. Mágoa, ser humano cheio de ambição. Tristeza interminável, final de solidão. Minha oração, ó meu pai, me escute. Peço ao Senhor paz e quero saúde. Sossego um pouco mais de alegria. Justiça tarda, mas não falha, pra você é ironia. Depressão é foda, mas não me entrego, não me rendo às obras de Satanás. E tem gente que ignora as palavras do Senhor. Pastor blasfemador, sugou, deslacerou. A caminhada é triste, eis humano que não desiste. Treta sempre tem, mas o sucesso um dia vem. Até duvido, pois o tanto que eu já lutei só. Sei lá, acho que é muito cedo pra julgar. Em parar já pensei, até me perguntei que futuro eu terei, mas logo eu critiquei. Como abandonar tudo que eu conquistei? Saber a escolha certa e admitir que errei. Minha família, meus amigos, peraí, não estou falando. Isto é felicidade, faz parte do cotidiano. Eu posso me mudar e até virar um rei, mas nada foi do jeito que eu sonhei. Quero viver, quero conquistar. Luz da escuridão, quero enxergar. Posso me mudar e até virar um rei, mas nada foi do jeito que eu sonhei. Quero viver, quero conquistar. Luz da escuridão, quero enxergar. Posso me mudar e até virar um rei, mas nada foi do jeito que eu sonhei. Cristo, sonho de um homem só. Na mente o pensamento de maldade me deixa pior. Barraco, favela, armas, drogas, pobreza, luxúria, joia, carro, casa grande, riqueza. X versus X é o que eu sempre sonhei. Futuro, status, muito bem invejado. Pensei que a sorte traz com ela seus inimigos. Doido pra te ver no pior, no meio do perigo. Favela sinistra, planeta cavernoso de ódio, vingança. Brasil sem esperança, guerra do outro lado. Número de mortes eu não sei. Pra uns o terror, pra outros é o rei. Malvado de ideias, mirabolante. Quando manda decapitar, volta ao pó, seca o sangue. O ser humano não conhece o respeito pelo próximo, faz maldade e assina um atestado de óbito. Pra ser mais claro e sincero, ainda espero que a humanidade tenha a vontade de viver. Tenho meus amigos, inimigos já não sei, mas quem me olha torto pode crer que já saquei. Brigas, desavenças começa dentro de casa. Marido sem emprego, mulher desmotivada. Filho pede comida, papai, estou com fome. Cobrança em sua porta é tudo no seu nome. Mas tenha fé que tudo irá mudar. A esperança não morreu, ela só caminha devagar. Eu posso me mudar e até virar um rei, mas nada foi do jeito que eu sonhei. Quero viver, quero conquistar. Luz da escuridão, quero enxergar. Posso me mudar e até virar um rei, mas nada foi do jeito que eu sonhei. Quero viver, quero conquistar. Luz da escuridão, quero enxergar. Posso me mudar e até virar um rei, mas nada foi do jeito que eu sonhei. Tristeza, falsidade, me diz o que é isso. Hoje você é meu irmão, amanhã meu inimigo. Pressenti o perigo, nesta noite eu sonhei. Acordei, levantei, até arrepiei. Trêmulo na cozinha, tomei um copo d'água. Em questão de minutos, achei que era tudo verdade. Mas parceiro, vou te dizer que é foda. O pensamento no escuro te põe em prova. Acho que a realidade até me incomoda. Injustiça, patifaria, no dia a dia. Amigos vivendo na pura covardia. Eu quero viver, quero conquistar. Quero ter paz e alegria no meu lar. No dia a dia muito bom seria. Seria bom, ladrão, se todo dia fosse minutos de alegria. Em sua vida, na minha vida, porque quero viver, quero conquistar. Luz da escuridão, quero enxergar. Posso me mudar e até virar um rei, mas nada foi do jeito que eu sonhei. Quero viver, quero conquistar. Luz da escuridão, quero enxergar. Posso me mudar e até virar um rei, mas nada foi do jeito que eu sonhei.